O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Alô, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos aqui mais uma vez com o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, presidente e fundador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Antigamente, em 1970, o Dr. Kepp fundou essa sociedade com o nome de Psicanálise Integral. Bom, ele colocou o nome de Trilogia Analítica nos anos 80, porque nessa época ele foi capaz de fazer o seu próprio método de terapia e de socioterapia, que faz a unificação dos campos, não só da ciência, da psicologia, mas também da filosofia e mesmo da teologia. Porque se o ser humano ele não for tratado na sua integralidade, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e nas suas ações, então não há possibilidade de considerar o ser humano tratável, curável, que se melhore a sua qualidade de vida através de uma psicoterapia. Inclusive, essa atitude esquizofrênica de várias disciplinas, um médico trata do estômago, o outro da cabeça, o outro do dedão do pé, o outro trata dos seus males, daí vai fazer um teste vocacional num outro psicólogo, depois precisa fazer técnicas de relacionamento profissional em outro especialista. Enfim, o ser humano fica todo fragmentado e isso não colabora para a sua qualidade de vida, para a sua saúde. Dr. Kepp escreveu uma série muito grande de livros e são de leitura terapêutica. Se você quer já começar a terapia, então comece lendo os livros de Kepp. Outra forma é assistindo seus programas de televisão. Ele tem vários dias que os seus programas são passados, tanto o programa O Homem Universal, como o programa Stop a Destruição do Mundo. E existem no nosso site www.stop.org.br. Lá vocês vão ver, assistir os programas de televisão passados na internet. Vocês vão assistir programas de rádio. Também, se vocês querem ouvir esse programa ou aconselhar para um amigo, ou ver os programas que já passaram anteriores, estão todos no nosso site da Stop. Vou dar de novo o site, www.stopstop.org.br. Nós damos palestras, toda a programação das palestras também está no site, em vários lugares de São Paulo. Nossos programas vão para os seus amigos, para os seus familiares, em muitas cidades do Brasil, da América Latina, da Europa, vão até para o Oriente Médio, para a Rússia e para a China. Quer dizer, Estados Unidos, Canadá, nós estamos com uma rede de conscientização muito grande desse programa, porque nós trazemos as descobertas de Kepp, que dão a explicação do porquê o ser humano está destruindo o planeta em que vive, porquê o ser humano destrói o seu semelhante, faz guerras, é violento, porquê ele destrói a própria saúde, a própria felicidade. Parece incrível, né? Mas, se vocês lerem os livros de Kepp, então vocês vão entender, principalmente os últimos que trazem uma possibilidade de cada um já ir retornando a um paraíso. Primeiro, um paraíso interior, mas logo em seguida melhorando o seu ambiente, porque começa a influenciar em todo mundo, da família, do trabalho, e nós vamos ainda ver o planeta Terra voltando a ser um lugar digno para o ser humano habitar. Dr. Kepp, nós gostaríamos muito de que o senhor explicasse, né, as suas descobertas. Hoje, numa aula, a gente fala uma porção de coisas sobre trilogia e hoje nós estávamos falando sobre a filosofia greco-romana, as influências que essas filosofias tiveram no mundo e o que o senhor viu de bacana nessas filosofias. Por exemplo, a filosofia estoica do Império Romano, que construiu essa maravilha do passado, inigualável maravilha, e Sêneca, né? Marco Aurélio, que aplicavam a importância da virtude na vida da pessoa, do esforço, do trabalho e da virtude. E aí nós verificamos que, na verdade, ser humano nenhum gosta de ser virtuoso. E o senhor percebeu, né, que nós temos uma inversão e agora mais do que nunca a pessoa virtuosa é vista como fora de moda, démodé lá, sei lá que época do mundo, meio tonto, que não fora da realidade. Então eu acho que esse tema que o senhor trata nos seus livros é tão atual, tão realista, tão verdadeiro, tão cru no sentido de colocar a verdade diante do ser humano. Porque o ser humano não gosta da virtude. O trabalho de psicoterapia, em grande parte, não é entendido, porque muitos perguntam, mas o que que vai resolver, né? Um trabalho assim de psicoterapia. Então, a ideia em geral é que a psicoterapia era realizada para as pessoas resolverem os problemas que tinham. Mas o que acontece é que, às vezes, num processo de terapia, a pessoa até resolve uma série de problemas, mas não todos. E então, pelo avanço, né, do processo psicoterápico, cada vez mais se torna evidente que a psicoterapia não é para resolver problema. Porque desde que o ser humano nasce, a vida toda e até o final, ele só tem problemas na vida dele. A gente pode dizer que a vida em si já é um grande problema para viver. Então, o nosso trabalho é para que o indivíduo ele conscientize os problemas que ele tem. Então, como eu falei, ao contrário dos outros processos que desejam que o indivíduo praticamente deixe para lá os problemas, quer dizer, que ele às vezes até nem tenha, que eles nem tenham consciência dos problemas que têm. Então, como se caracteriza, né, o nosso processo trilógico? É no sentido de amadurecer a personalidade. O ser humano, ele tem que crescer no seu eu e se tornar mais adulto. Quer dizer, deixar essas atitudes infantis, né, que muitos conservam a vida toda para viver uma vida assim, mais adulta, mais madura. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a questão, por exemplo, da inveja, que é o problema fundamental da humanidade, a pessoa vai ter do começo ao fim da vida, mas pode atenuar um pouco através, por exemplo, da questão da consciência. Se o ser humano toma consciência, então ele consegue deixar a inveja de lado e praticamente até dominá-la. Então eu posso dizer o seguinte, que assim como a inveja, né, tirou o ser humano do paraíso, pela consciência é possível o ser humano voltar ao paraíso terrestre. Quer dizer, voltar até aquela vida feliz que tinha no começo da vida. Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br. Então, gostaria de perguntar aos analistas que estão aqui, como por exemplo o Léo, que esteve na Inglaterra tantos anos atendendo os ingleses, o que que ele acha dessa questão, né, de paraíso pode existir ou não pode? Então, Dr. Kepp, o senhor explica aqui no seu livro A Bíblia Trilógica, esse conceito que a pessoa pensa que paraíso seria algo que a pessoa já viveu no passado e que ela pode, talvez, viver numa outra vida, né? Então, o senhor explica aqui que não é bem isso, que a própria realidade é um universo maravilhoso. é o próprio paraíso. E como diz a Bíblia tradicional, que o que tirou o ser humano disso foi o pecado original, o senhor mostra que o pecado original é a inveja. Quer dizer, a pessoa ainda vive num mundo com tudo que existia no paraíso, nós ainda estamos no paraíso. E a pessoa sai disso a cada momento, ou toda vez que ela deixa a inveja predominar. E como o senhor estava explicando agora há pouco, que não é para que a pessoa um dia vai conseguir se livrar desse problema. Mas quanto mais ela perceber isso na prática, é aí então que ela vai poder assim controlar a inveja e ter uma qualidade de vida cada vez melhor, como num paraíso mesmo. Eu acho bárbaro isso do trabalho do Dr. Kepp, Léo, que ele fez uma comprovação na experimentação científica de todas essas verdades das Sagradas Escrituras, dos profetas, de Cristo, do João, no Apocalipse. Ele colocou isso em termos científicos. Então, para toda pessoa que tem um ideal religioso, isso agora vai ser um instrumento formidável. E para aqueles que não tiveram, ou por algum motivo não tiveram contato com isso, mas que tem um desejo no fundo, isso é universal, de serem felizes. Então, outro motivo, porque o Dr. Kepp está mostrando que a felicidade não é um conceito, uma quimera, é um conceito para qual a gente nasceu. E é perfeitamente possível. Então, a gente pode dizer, né, Helena, paraíso agora, com endereço e tudo, com possibilidade. Porque não é assim para o futuro, para amanhã. Se nós quisermos, decidirmos abraçar a verdade, a beleza e a bondade, vendo a nossa inveja, então a gente já vai conseguir uma tal melhoria de vida que vai se estender pela sociedade também. Você sabe, Cláudia, o De Fiore, né, na Idade Média, que era um monge da Itália, até monge da Calábria, do sul da Itália. Ele falou, anunciou naquele tempo que um dia o mundo iria voltar ao paraíso que ele chamou de parousia. É, aliás, esse termo foi do próprio Cristo, né? Isso. Então, se há essa profecia de Cristo, desse monge, né, de Fiore e de outros autores também, eu posso anunciar que nós estamos às portas de retornar para esse paraíso com a consciência da inveja. Isso, e quem tiver mais interesse de saber como isso funciona, então poderiam ler o meu livro, Dr. Kepp, História Secreta do Brasil, e é O Milênio e o Homem Universal, onde a terceira parte eu dedico a esse estudo. Como que o ser humano, pegando esta chave, que é a trilogia analítica, a descoberta que o senhor fez da inversão e da inveja, podem usar essa chave para abrir as portas do paraíso aqui na Terra. Vamos ver o que uma sueca vai dizer dessa questão, Helena Melander. Então, eu sou professora na Escola de Línguas Millennium e essa semana estou estudando esse livro do senhor, Trabalho e Capital, com os meus alunos. E eles estão gostando muito, porque eu acho o senhor fala muita verdade aqui. Por exemplo, aqui o senhor fala assim que tenho a impressão da existência de uma espécie de nevoeiro que tomou conta da mente dos seres humanos. E isso é ocasionado pelo sistema econômico-social, que abafa sistematicamente qualquer manifestação mais inteligente do homem. Temos de romper esse véu, é obscuridade, e a única maneira é praticando um trabalho que seja bom e útil para a humanidade. Então, com esse trabalho, evidentemente, a pessoa vai resolver, de uma certa forma, a questão da inveja. Dr. Kepp, o senhor sabe que eu tenho uma cliente no exterior e ela fica muito aflita porque ela lê seus livros e ela diz, ah, eu gostaria tanto de conseguir fazer um trabalho bom para a humanidade, mas eu não consigo achar nenhuma estrutura, nenhuma organização, nenhum jeito de fazer um trabalho bom para a humanidade, a não ser uma ou outra ação isolada, benemérita, voluntária, mas não uma estrutura de trabalho de vida que seja realmente bom. Então, aqui a gente lembra das suas empresas, né? Você sabe, Cláudia, essa pessoa controlar a inveja, ela vai notar que tem milhões de coisas que ela pode fazer na função que ela está. É isso mesmo. Mas vamos ver agora quem que quer falar sobre isso. Então, Dr. Kep, eu posso falar um pouquinho? Que eu estava... Não, é a Luciara, né? Isso. Que é professora de francês da Milênio. Isso. E nesse trabalho agora de pedagogia, Dr. Kep, que a gente está fazendo, de trilogizar algumas escolas, tipo a escola 8 de Maio em Tapicirica da Serra, eles estão lá aceitando toda a nossa orientação para trilogizar, fazendo um trabalho com os alunos e com os professores. E eu estava fazendo um paralelo, vendo um gráfico que o senhor coloca, os mecanismos de defesa, consciência e as atitudes que a pessoa assume. Então, nós estávamos vendo lá na escola isso também. Que o senhor falou agora há pouco da pessoa ser madura, né? Então, o que a pessoa não quer fazer para se aproximar desse bem essencial que ela tem. Então, os problemas, ela volta à infância, volta a chupar o dedo, esconde na cama. A pessoa não quer ser madura, não quer ir para frente, ela não quer progredir. Então, tem várias coisas, obstáculos que ela mesma coloca. Ela tem muita atitude de alienação, fica doente, a própria doença física já é essa barreira que ela coloca. Ela ataca a si próprio, destrói o próprio ser. É, o senhor falou essa semana também bastante, muito bonito, da questão da pessoa que tem muita agitação, né? Um grande movimento exterior, e isso significa que a pessoa tem menos vibração interior, então fica nesse movimento, nessa agitação toda, para não ver o quanto não tem essa vibração interior. E aí ela finge essa eficiência com a agitação. Agora vamos ver, né, um médico que trabalha com essa questão da inveja, né? Então, Dr. Kep, essa questão da ausência da percepção ao bem é o maior problema da consciência, né? Ou seja, porque a pessoa sempre acha que todo bem que ela tem vem de fora, e não que esse bem já existe no interior dela. Esse é um dos fatores assim, básicos, porque a medicina, né, e a maior parte das terapias não funcionam, porque a pessoa acha que vai adquirir um bem através da medicação, ou de fazer algum exercício, não que não tenha sua importância nas urgências, a gente sabe disso. Mas o principal é ver, na base, que a maior censura que a gente faz é o bem que já existe no nosso interior, que seria esse paraíso, que está lá todinho para nós, e a gente rejeita. Agora, se a gente rejeita todo esse bem interior, por que, que a gente não vai rejeitar a saúde, que também é um bem tão grande? Sabe, Ademar, eu dei aulas aí na faculdade de medicina durante vários anos, na cadeira do professor Decur, do professor Ernesto Mendes e também do de Vasconcelos, né? Edmundo Vasconcelos, que era cirurgião. E eu posso mostrar o seguinte, que existiam os casos chamados enigmas da medicina, e à medida que a pessoa ia fazendo análise, ia percebendo, então, essa questão não só de inveja, mas de megalomania, que eu chamo mais de teomania, mania que o ser humano querer ser Deus, né? Substituir Deus e fazer uma criação até diferente, mudar a natureza, mudar tudo, à medida que a pessoa for verificando essa megalo que tem, essa inveja, quase a maior parte das doenças vão sendo sanadas. E, assim, de imediato, 50% das enfermidades, sejam do aparelho digestivo, né, do estômago, úlceras, do duodeno, no estômago, problemas, né, da questão, assim, da alimentação, ou então no aparelho circulatório, que era do professor de curso, e também até mesmo questões de dermatologia, questões de pele, quando a pessoa não consegue, né, resolver, por exemplo, pênfigo foliáceo, que é chamado popularmente de fogo selvagem, ou então de lúpus, que pode ser eritematoso, que a pessoa vai ficando engruvinhada, que é puramente emocional. De maneira que a maneira de salvar a pessoa das doenças é pela conscientização dessas atitudes que a pessoa tem. Vamos ver agora a Selma o que vai falar. Eu estava pensando um pouco aqui, Dr. Kep, na questão de pais e filhos, né? Porque o que a gente nota é que enquanto a pessoa não consegue resolver assim as diferenças, a dependência, os problemas, que na base está a inveja que ela tem com os pais, ela não consegue deslanchar na vida. E isso é algo muito comum aqui nos casos de terapia aqui da clínica, né? Então, por que que isso acontece? Que, na verdade, os pais deram a vida. Então, os filhos gostem, aceitem ou não, eles são parte deles, né? E a pessoa não herda somente, como o senhor fala, né, a cor de olhos, cor de cabelos, mas herda toda a estrutura psíquica dos pais, qualidades, defeitos, quer dizer, os pais são como espelhos para os filhos. Então, quando os filhos começam a perceber, e nisso a terapia trilógica ajuda muito, né, que o que eles não aceitam nos pais, que causa tanta discórdia, na verdade, é uma parte de si próprios, é no fundo eles mesmos que não estão querendo ver, a tensão diminui muito e a gente vê casos assim impressionantes, né, de ver pais e filhos voltando a se dar bem novamente. Então, o trabalho tem que começar bem por aí, né, porque a questão primeira de inveja começa com os pais, né? Essa questão de conduta, né, porque o ser humano, Deus criou perfeito, né, o ser humano não devia ter doença nenhuma. Mas agora, por causa da escolha, né, da inveja, que recusou inclusive o bem, o paraíso, a beleza, a verdade, então o ser humano começou a cair doente. Então eu posso dizer o seguinte, que essa questão da mulher é fundamental na educação dos filhos, que mais de 60% da influência que mulheres e homens tenham vem da mãe. É por isso que eu gosto de falar da questão de Nossa Senhora. Por que que muitos, né, religiosos, os católicos, o pessoal na Inglaterra venera muito Nossa Senhora, e até mesmo outras religiões, os ortodoxos, porque ela foi o único ser humano, o único ser na humanidade que não teve inveja. Então ela praticamente foi imune ao mal, o que nós chamamos, por exemplo, de pecado no passado, os religiosos chamam, atualmente é a patologia. Então se o indivíduo conseguir segurar, pelo menos, ele não vai se livrar totalmente. Mas se ele conseguir segurar essa questão da inveja, da megalomania, então ele vai pouco a pouco voltar a ter uma saúde muito boa e, inclusive, a ter uma vida muito prolongada e fazer isso que nós falamos durante o programa da realização novamente do paraíso aqui na Terra. Para maiores informações, nosso telefone em São Paulo é 11-3032-3616. Até breve.